porém não se cansa. L.U.O. F.L.G. Uma aliança. Deus procura soldados para guerrear. A batalha aí está, mas não há quem queira ir. Se você foi escolhido, se apresente já. Não deixe o tempo passar. Deus está a esperar por ti. Ele precisa de você anunciar pro mundo que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Coordenadas pra conseguir vencer. Se o inimigo for grande, não se deixe intimidar. O mesmo Deus que com você está é o que fez Davi prevalecer. Se você se sente fraco, ele vai te ajudar. Todos os dias suas forças ele não vará. Como uma bússola de dia te guiará, e à noite sua luz o iluminará. Não importa o que o inimigo diga pra você, pense sempre que à sua frente vai alguém. Todas as batalhas sempre vencedor. Essa guerra não é nossa. Sua luz o iluminará. Não importa o que o inimigo diga pra você, pense sempre que a sua frente vai alguém. Que em todas as batalhas sempre é vencedor. Essa guerra não é nossa. Vencedor.